Que todos vulcões vejam meus tremores. Meninos, meninas, senhoras, senhores, o espetáculo da vida, vem, vou te mostrar os bastidores. Tenebroso, febril, fissura, demência, o reflexo, a subconsciência, segredos e medos, jamais revele ao mundo essa minha confidência. Meu sorriso e semblante, o verso, a caneta, os tiros, ouvidos, não é despuleta. Periferia, mil, pistola, fuzil, metralhador, escopeta. A luz do dia, quatro manos, opala, caminhão da escola. Pânico, balo, amor, agoniza, pro mais que se esforce e algo lhe corta a fala. Eu vi o mal, abaixo do sol, pega a bola, menino, para o futebol. Entra pra casa correndo, a morte vai passar serol. A vida maltrata, descaso social, me vingo em verso, canção marginal, zona sul, céu azul, lá Morumbi, aqui rua, Felipe Cabral. Sou psicose, lembrança, sou aço, fragrância, e vai sair da reta, mantenha a distância. Monstro invisível, a frustração é minha amiga desde a infância. Respeita meu verso, minha trajetória, da lama ao caos, do caos à glória. A música purifica e há de mudar o curso da história. Contrabando de ideias, Escobar, Capone, se é poesia, passa o microfone. Para na Panema, quem diria, voz da periferia, divulga esse nome. Quem quer ter mais poder? Quem compra mais você? Quem quer ter mais poder? Quem compra mais você? Quem quer ter mais poder? Quem compra mais você? Quem quer ter mais poder? Quem compra mais... Daqui de Brasília, ouvindo seu verso, que é puro protesto, eu confesso. Percebo a força que o rap possui, contra a mentira que polo exclui. Há séculos tem sido assim, música preta, estratégia por fim. Em toda algema, em cada esquema, que despedaça a flor do jardim. Quem quer ter mais poder? Compra mais você, quem quer ter mais poder? Quem compra mais você? Ouro, euro, dólar, Coca-Cola, vida em cheque, click-clack, big-back, campanha. A cada centavo investido real ele ganha. Despertador periférico, histérico, avisa. A vida não é só brisa. Que jogo é esse? Um lado investe, o outro agoniza, hein? Na cara dos caras que pensam que são, mas não são. Mais mansão, sem noção, fazem mal pra nação. A quilômetros distante do centro, num bairro violento, a fita amarela demarca o terreno. Era um jovem moreno, baixa estatura, envolvido com literatura. Ocorrência trata como mais uma desequilibrada criatura. Quem perdeu, não só a família, toda a vizinhança, segue a herança, peso colocado na balança. Preço dessa cena incalculável, era uma criança. Tinha um futuro inseguro, caco de vidro no muro. Jovens, adolescentes, sempre se expressaram, só que os políticos nunca interpretaram. E pra falta de incentivo, de competência, de atrativos, mandam pra cá caminhões com donativos, que se transformam em explosivos por vários motivos. O pior deles nos mantém mortos vivos. Quem quer ter mais poder? Quem compra mais você? Quem quer ter mais poder? Quem compra mais você? Quem quer ter mais poder? Quem compra mais você? Quem quer ter mais poder? Quem compra mais você? Você.